Começamos hoje essa série de estudos chamado Vença Seus Limites e eu quero falar um pouco sobre vença o pecado. Irmãos, nós estamos cercados de uma crosta, de uma realidade de iniquidade, talvez parecida com a dos dias do dilúvio ou da cidade de Ló e sua família. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do tamanho da iniquidade que chegou diante de Deus de uma forma que a gente não tem noção, mas talvez nós estejamos vivendo isso. Você não tem noção e nós não temos noção de como os nossos filhos, os nossos adolescentes estão debaixo de uma opressão de pecado. Como essa sociedade está debaixo de uma opressão de iniquidade, de promiscuidade. Quando Paulo fala sobre esses dias, diz a Timóteo que os homens serão terríveis. Paulo está falando de uma consequência dessa nuvem, dessa crosta de iniquidade que roda o mundo, que cerca o mundo, e nós estamos debaixo disso. Todo ser humano e a própria natureza está debaixo. A Bíblia diz que a natureza geme, clama pela intervenção dos filhos. E ali a palavra é filhos maduros, de gente que anda com Deus para valer. A frieza, o desânimo, as alternativas, as opções, a agenda de prioridade das pessoas, da sociedade hoje, seja fora da igreja, seja dentro da igreja, é fruto, é consequência de uma iniquidade que assola a terra. Não apenas esvazia de valores, de governo, de bênçãos, como também impede as pessoas de receberem mais de Deus, de terem mais comunhão com Deus. Nós estamos vendo nossos filhos, irmãos, e nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Eles estão todos os dias debaixo de propostas terríveis, de bebida, de droga. Você pode perguntar a algum adolescente que tenha liberdade de te falar, ele vai dizer lá na escola, as meninas ficam com os rapazes. Mas qual a idade? Ah, 12 anos. Bebe? Bebe. Fuma? Fuma. Transa? Transa. Isso está diante dos nossos olhos. Essa crosta de iniquidade está fazendo com que o homossexualismo seja algo natural, seja algo aparentemente bonito. Essa crosta de iniquidade está fazendo com que dentro da própria igreja as pessoas tenham relações sexuais fora do casamento livremente. Essa crosta de iniquidade, essa opressão satânica sobre a terra, sobre a humanidade, está fazendo com que o amor esfrie, a fé esfrie. E nada mais oportuno do que nós nos colocarmos diante de Deus em jejum, em oração, em uma decisão pessoal, como ouvimos hoje pela manhã, eu quero me esforçar diligentemente para o reino. Agora eu gostaria de ler com você em Gênesis 4, e nós vamos começar vendo o que a Bíblia diz sobre o pecado lá no início. Gênesis capítulo 4, o verso 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É interessante porque essa é a primeira vez que o pecado se manifesta na terra dessa forma. Nós lemos no capítulo anterior, nós vamos ler um pedacinho dele lá, que Eva atendeu a um apelo, um convite da serpente e permitiu que o pecado entrasse. E agora vem o Senhor pela primeira vez e mostra com clareza a consequência do pecado. É uma história que nós conhecemos, embora seja uma história não muito estudada, mas Caim matou seu irmão Abel. Agora eu gostaria que você prestasse atenção numa sequência. Deus chega para Caim e diz assim: por que você está irado? E é simples de nós entendermos por que Caim estava irado. Por que Caim estava irado? Por que Caim estava irado? O que deixou Caim transtornado? O fato de Deus ter dito como ele queria as coisas. Caim disse assim: eu quero do meu jeito. E Deus diz: não, eu não quero assim, eu não me agradei desse seu jeito. Deus não está fazendo biquinho para a oferta de Caim. Deus diz: deixa eu ver, não gostei. Existe uma razão pela qual Deus não se agradou da oferta de Caim. A verdade é que Caim quis trazer um culto do jeito dele. Enquanto Abel trouxe as primícias, Caim trouxe o que ele plantava, força do braço dele. E Deus não se agradou. E porque Caim ficou sabendo do jeito que Deus queria, ou porque Caim viu que o jeito dele não era o que Deus queria, Caim se irou. Qual que é? Por quê? Qual que é? Qual que é? Eu trouxe. Eu fiz do meu jeito, mas eu fiz. E a Bíblia deixa claro: Caim irou-se. E Deus perguntou a Caim: Caim, por que você está irado? Eu estou irado porque o Senhor não aceitou minha oferta. Mas, filho, eu quero te ensinar como eu quero receber ofertas. Eu quero te ensinar como você deve proceder, como você deve viver. E, na verdade, Caim só reproduziu o pecado de seus pais. E o nome do pecado dos pais de Caim é independência. Então, o que irou Caim foi o fato de Deus não ter aprovado a atitude independente. Ó, eu estou fazendo do meu jeito. Então, Caim irou-se e descaiu-lhe o semblante. Caíram-se as suas faces, os seus rostos, como diz lá no texto no hebraico. Ele perdeu a compostura, ele perdeu o interesse, ele perdeu a graça. Ele desistiu, ele disse: não quero saber de mais nada. Não estou interessado. Então Deus vem e diz assim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, procederes como? Bem e como? Agora é interessante que quando a gente volta no capítulo 3, a gente descobre que a proposta da serpente a Eva foi a seguinte: Deus disse que vocês não podiam comer? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Deus só disse que vocês não poderiam comer dessa árvore, porque se vocês comerem dessa árvore, os olhos de vocês serão abertos e vocês vão dominar o conhecimento do bem e do mal. Eva, atraída pela ideia de parecer com Deus, pelo conhecimento independente, autônomo do bem e do mal, aceitou. E o seu marido foi atrás. Então, Adão e Eva conheceram o bem e o mal. O que significa isso? Adão e Eva entraram numa dimensão em que eles, independentemente, autonomamente, decidiam as coisas. Agora sou eu quem decido. Agora sou eu quem decido o bem e o mal. Então o Senhor vem a Caim e diz a ele: olha, se você proceder bem, você será aceito. Se você proceder mal, preste atenção que Deus não disse: você não será aceito. Deus disse: se você proceder bem, você será aceito. Se você proceder mal, você terá que lutar contra o pecado. São pequenos detalhes que fazem muita diferença. É interessante porque a palavra ou a expressão serás aceito, no original do hebraico, diz respeito: serás levantado. Se procederes bem, Caim, se você proceder bem, isso é, se você tomar as atitudes que agora são chamadas de, da esfera do bem, você será levantado. No original, esta palavra é muito mais do que ser aceito. No original, essa palavra está dizendo assim: se você proceder da forma que os homens estão chamando de bem, você terá executado algo que te levanta, que te eleva. Porque o único bem que você pode executar é se elevando e chegando perto de mim. Agora, se você não se elevar, você terá que guerrear, que lutar contra o pecado. E o fato é que Caim vai embora e ele não se eleva. E se eu e você não nos elevamos, nós não conseguimos vencer o pecado. As pessoas sempre têm um entendimento de pecado assim: coisas erradas que eu não posso fazer. E é bom que a gente entenda assim também. Mas é muito mais do que isso. Nós podemos imaginar que o pecado é um abismo. O que é o pecado? É um abismo que me separa de Deus. Mas nós podemos imaginar também que o pecado é essa crosta, é essa aura, essa atmosfera que circunda o ser humano, a terra, a vida terrena, e que vai trazendo treva, trazendo peso, e que vai nos separando do mover de Deus, da própria presença de Deus, de Deus. O pecado ronda, cerca, circula a terra, e estamos vivendo dias difíceis. São dias de opressão, são dias de depressão, são dias de muitas doenças, são dias de muito cansaço, são dias que o tempo não dá para nada, são dias de matar, roubar e destruir atividades do maligno. É esse cerco do pecado. É um cheiro que sobe, uma fumaça que circunda a terra, a vida humana, e vai nos deixando cada dia mais terrivelmente oprimidos. Agora, o pecado não é só eu fazer ou não fazer o errado. O pecado é tudo o que vai acontecer se eu não estiver diante do Senhor. Qualquer coisa. A palavra diz: o pecado está à porta. E no original do hebraico, é uma palavra que expressa a entrada, os portais. O contexto do texto, espiritualmente falando, no que diz o original, é muito superior a esse texto que lemos no português. Então Deus está falando assim: Caim, vocês escolheram, pelo esforço de vocês, entrarem ou na dimensão do bem ou na dimensão do mal. Agora você vai ter que se esforçar e entrar na dimensão do bem. Em outras palavras, segundo a palavra no original, você terá que se levantar, que se elevar. E você vai entender mais o que é essa expressão. Se você se elevar, Se você optar pelo bem, você está livre do pecado. Mas se você não se elevar, se você não optar pelo bem, você terá que confrontar o pecado e você terá que dominá-lo, porque o pecado estará à sua porta. Isso é, o pecado vai estar exatamente à beira desse portal, desta entrada para se elevar. Agora, nós vamos compreender isso de uma forma muito simples quando Paulo escreve aos Gálatas. Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito. Diga comigo, andai no Espírito. Andar no Espírito é se elevar. Tem algum bem que pode vir sem que seja do Espírito de Deus? Andar no Espírito é o mesmo que está escrito em outras palavras, no contexto de Caim, quando Deus diz assim: se você proceder bem, você será elevado. Se você escolher corretamente, você vai andar no Espírito. Você se elevará a uma dimensão espiritual onde não há lugar para o pecado. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se você entrar por esse portal de um lugar na presença de Deus, andar no Espírito, você não terá que ficar lutando contra o pecado. Você não satisfará as concupiscências da carne, porque você estará guiado pelo Espírito. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Agora, se você não andar no Espírito, meu filho, você vai ter que lutar contra o pecado, porque o pecado estará à sua porta. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. O pecado jaz à porta, à entrada, jaz no portal que te dá acesso à intimidade com o Espírito. Em outras palavras, o pecado te impede de andar no Espírito. Ele fica ali, não entra não, não entra não, não entra não, não entra não. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Aqui não é o Espírito Santo, aqui é a carne. Aqui é o nosso Espírito e a carne. E a carne vem e diz assim: não, não entra, não sobe, não, não entra, não sobe, não, não entra, não sobe, não, não entra, não sobe. E se eu não subir, eu terei que encará-lo. Deus disse: você pode dominá-lo. Você pode, com seu esforço, dizer: eu não vou fazer isso. Mas nós vemos por toda a história bíblica que dificilmente os homens conseguiram dominar. Caim foi lá e matou seu irmão. O que é que um semblante descaído, o que é que uma ira permite? O que é que não buscar saber o que Deus quer, do jeito que Deus quer, gera em nós? Agora, eu só tenho um caminho. Eu posso lutar contra o pecado. Deus disse que Caim poderia lutar contra o pecado. Eu vou lutar contra o pecado, eu vou tentar. Mas você já sabe o que é isso, irmão. Você sabe o que é isso, lutar contra o pecado. Eu vou vencer o pecado, eu vou lutar. Não, não vou deixar, não. Ai, Deus, acabei fazendo de novo. É, porque se você não transpuser o portal, se você ficar antes dele, lutando com a força do seu braço, provavelmente o maligno vai vencer. Mas se você andar no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. É tão simples, mas a gente não enxerga. Então nós poderíamos estudar assim: eu vou vencer o pecado, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Senhor, então não, eu prometo, eu não vou fazer isso mais, eu não vou fazer isso mais. Mas não adianta. Caim é a prova mais patente, mais clara. Não adianta. No final das contas, eu vou fazer aquilo de novo. No final das contas, eu vou achar que o outro está agindo assim comigo, eu não vou conseguir nunca enxergar, como foi ministrado hoje de manhã, enxergar as pessoas de forma espiritual. Não, no final das contas eu vou ficar chateado, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar angustiado, no final das contas esse mundo vai me absorver e eu vou acabar caindo no pecado. Não, mas eu não pequei, graças a Deus eu não pequei. Não, o pecado não é fazer algumas coisas que a gente sabe que não pode fazer, como matar, roubar, adulterar e alguma coisa mais. O pecado não é só isso. O pecado é estar longe do Senhor. Sem acesso, sem intimidade. E Deus vira para Caim e diz assim: olha, Caim, você, se escolher o bem, você se elevará. Se você decidir corretamente, você vai se levar. Agora não tem jeito, Caim. Agora vocês terão que decidir por estas coisas o tempo todo. Seus pais escolheram assim, e será assim até o final. Mas preste atenção, você pode escolher, Caim. Escolha o bem, que você será aceito. Essa expressão parece assim muito de recompensa, né? Se eu fizer o bem, eu serei aceito. Mas não é isso que está dizendo o texto. O texto está dizendo, se você fizer o bem, você se elevará. Se você escolher certo, você estará andando no Espírito. Então escolha andar no Espírito, Caim. Escolha entrar para esse portal, por essa dimensão, por esse caminho. Hoje eu e você sabemos que Jesus é o caminho. Novo e vivo caminho, eu quero entrar por ele. O salmista já diz: eu entro por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Eu quero me elevar, eu quero me elevar. Eu não quero passar uma semana só com as coisas dessa terra. Eu quero, como Paulo diz assim, buscar as coisas do alto. Ó, que coincidência! Ó, não é coincidência, irmão. A mensagem do Senhor é uma só. O Senhor fala de muitas formas, de muitos jeitos, mas a mensagem é uma só. Se eu não estiver no Espírito, eu vou ter que enfrentar sozinho o pecado. E provavelmente eu vou perder. Mas se eu andar no Espírito, eu não satisfarei as concupiscências. No capítulo 3, a tentação de Eva, o que a serpente fez foi, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. No dia em que desse fruto vocês comerem, os seus olhos serão abertos. O que significa isso? No dia em que vocês decidirem pela independência, vocês vão enxergar tudo. Vocês terão que enxergar tudo. Vocês terão que decidir, vocês terão que se empenhar e se esforçar para entrar por esse portal e se elevarem. Não vai ser fácil. Vocês vão enxergar todas as coisas, vocês vão ver todas as coisas, vocês terão que decidir. E nós nos colocamos em Adão e Eva debaixo dessa maldição. E não tem jeito, irmão. Não adianta pedir um milagre. Ô, Senhor, eu estava esperando que quando eu entrasse para a igreja, que quando o Senhor fizesse aquele mover, que quando as coisas acontecessem, tudo ia se resolver. Não, meu filho, até o último dia você vai ter que batalhar. Mas todas as vezes que você sair para a batalha, lembre-se de uma coisa: se escolheres o bem, serás aceito. Em outras palavras, um pouquinho mais próximas do que realmente o texto está dizendo, se você escolheu bem, você se elevará. Se você quiser saber o que é isso, anda no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Então abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Deus perguntou assim: e por que estavam, eles responderam a Deus, porque estávamos nus, tivemos medo, nos escondemos. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber? Quem te fez saber? E é interessante que Deus vai lá e faz uma roupa De que era a roupa para Adão e Eva? Hã? A pele de um animal. Então o que aconteceu ali naquele dia? Um animal foi morto. Sangue foi derramado. É possível. A Bíblia não fala isso. Não tem estudo nenhum, nem necessidade de saber disso. Mas é possível que tenha sido um cordeiro. Adão, Eva, um dia o cordeiro vai derramar o seu sangue e vai cobrir vocês. Porque não tem como você optar pelo bem, não tem como você se elevar a não ser pelo sangue do cordeiro. Você pode imaginar por que que Abel decidiu cuidar de ovelhas? No Éden não se cuidava de animais. Embora Adão e Eva administrassem tudo, pastoreio, poderia escolher qualquer animal para eu cuidar? Por que que Abel escolheu cuidar de ovelhas? Será que os seus pais contaram a história? Será que foi uma ovelha? Não há nenhum propósito de uma especulação teológica, isso não existe, não procede. Mas eu posso ficar imaginando que a ovelha, que Abel decidiu cuidar, já representava o propósito de Deus. E Abel ofereceu a primícia do seu rebanho. Abel já tinha entendido como Deus queria as coisas. Deus, a ovelha é importante para o Senhor, né? Deus, a primícia é importante para o Senhor, né? Eu e você só vamos vencer o pecado se nós nos elevarmos. Quer vencer o pecado? Anda no Espírito. Veja todas as coisas como espirituais. Não creia ou não seja incrédulo. Não deixe de enxergar todas as coisas como espirituais. Não creia no que se diz por aí. Não é assim, não. Creia de todo o seu coração. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo. As atrações, os interesses, as opções, as oportunidades, as propostas, as opressões, as guerras, os conflitos, as discussões, as coisas mais simples e bobas no meu dia a dia, são coisas espirituais. A forma com que eu vou administrar meu dinheiro, meu tempo, a forma com que eu vou lidar com as pessoas, tudo é espiritual. Eu estou no trânsito, alguém veio e violentamente fez alguma coisa injusta comigo. Tudo é espiritual. Eu não posso optar como Caim, a mirar, baixar o meu semblante e tentar resolver com o meu braço, porque isso já é pecado por si. Eu preciso entrar na presença dele. Eu preciso me elevar. E então o pecado estará dominado. Não será na força do meu braço. Não será na tentativa para eu vencer o pecado. Eu preciso ver todas as coisas como espirituais. Segundo, eu preciso depender do único que pode prover todas as coisas espirituais. O único. Senhor, esse negócio não está dando certo. Senhor, eu preciso assinar. Isso é essa caneta que existe. Senhor, se eu não fizer agora, Espírito Santo, me ajuda que essa caneta... Deus arruma uma caneta para você. Ah, mas espera aí, pastor. Espera aí. Veja tudo como espiritual. Dependa dele para tudo. Dependa para tudo do único que pode prover todas as coisas, sejam espirituais, sejam materiais. Senhor, eu não estou sabendo resolver essa prova, essa questão. Espírito Santo, o Senhor me ajuda. Dependa exclusivamente de quem pode nos prover espiritualmente. E dependa em qualquer circunstância. Não deixe que a ansiedade, não deixe que a ira, não deixe que o semblante descaído, não deixe que nada te impeça de buscar o eterno, de se elevar, de optar pelo certo. Optar pelo bem é uma expressão tão humanizada. A gente falou assim, ó, porque fulano é do bem. Já viu essa expressão? Não, porque fulano é do bem, né? Aquela banda de rock, fulano, aqueles, eles são do bem. Eles são do bem, são mesmo. Tudo é do bem, irmão. Para o mundo, tudo é do bem. Não é essa expressão simplória, humanizada, eu escolhi o do bem. Não. O Senhor está falando de eu entrar por um portal. E a palavra no hebraico é elevar-se. Eu quero me elevar. Paulo triturou isso, Paulo esmiuçou isso, Paulo entregou mastigadinho para nós assim: andai no Espírito. Buscai as coisas que são do alto. E eu preciso diminuir o poder da carne, das coisas terrenas. Eu preciso fazer isso. Sou eu quem faço isso. Quero vencer o pecado. Não é ficar tentando não cair no pecado. Não é ficar tentando não fazer errado de novo. Essa semana eu vou conseguir. Ai, que bom essa semana. Ai, que é tão bom. Não, não, não pequei. Ai, que bom. Não, isso não nos justifica. Isso não facilita nada. O que realmente nós precisamos é nos elevar. Andai no Espírito. 1 João capítulo 3, nós lemos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Vede com grande amor o Pai nos amou. Se eu parar para ver as coisas espirituais, se eu parar para começar a valorizar as coisas espirituais, se eu parar para contemplar o Senhor, eu começo a me purificar. Eu quero repetir, não é que eu consigo passar uma semana sem pecar. É simples. É que ainda que eu esteja irado, se eu escolher o bem, se eu me elevar, o pecado não tem chance mais. Se eu não escolher me elevar, eu vou ter que encarar o pecado. Deus disse que eu poderia dominá-lo. Mas a história mostra que dificilmente a gente domina. Caim não dominou. Então, a opção para vencer o pecado não é tentar dominá-lo, é andar no Espírito. E para eu andar no Espírito, eu preciso decidir ver todas as coisas como espirituais. Eu preciso decidir buscar de Deus a provisão para todas as coisas, porque Ele é o único que pode me prover de tudo, inclusive as coisas materiais. Assim como Ele é puro, diz o Senhor, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra transgride aqui no português, lá no grego, não é transgredir do jeito que a gente consegue entender. Na verdade, é a palavra produzir, construir, estabelecer, formar, modelar. Todo aquele que pratica o pecado modela a lei, constrói a lei, decide como tem que ser, é autônomo, é do meu jeito, Deus, é do jeito que dá. Ó, o Senhor sabe que eu tô endividado, eu preciso correr atrás, eu modelo a lei, eu faço do meu jeito. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive transgredindo, não vive pecando, não vive criando a sua própria lei. Todo aquele que vive pecando nunca o viu, nem o conhece. Em 1 João capítulo 3, verso 7, ele ainda diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele... Diga comigo, permanecer nele. Todo aquele que é nascido de Deus se eleva. Todo aquele que é nascido de Deus não fica lá na porta onde jaz o pecado. Eu vou dar um jeito, pastor, eu consigo vencê-lo. Todo aquele que é nascido de Deus permanece nele, se eleva, sobe, anda no Espírito. Senhor, esse é o meu recurso e eu quero usar esse recurso. Não é eu prometer ao Senhor que eu nunca mais vou fazer assim, eu nunca mais vou agir daquilo. Não, Senhor, eu sou um pecador miserável. O que eu quero é me concentrar em passar os meus dias subindo, me elevando, escolhendo bem, indo para a tua presença, entrando nos teus átrios com hinos de louvor, dando graças por todas as coisas, colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo, Senhor. Isso é o que eu quero, Senhor. Então, quando houver a proposta do pecado, eu não terei que permanecer nessa dimensão, preso, porque o pecado jaz a porta e me impede de subir. Eu poderei dizer tchau. Você não tem vez, você não tem chance. Minha carne, se eleva, vá lá para a cruz. Meu espírito, se eleva, vai ter comunhão com o Pai. É assim que vai ser. Isso é uma batalha constante, diária. E ela traz benefícios e refrigério constante, diário. Graças a Deus. Ela não traz um alívio de consciência. Ai, eu não pequei, que bom. Ai... Não, ela traz a alegria de estar lá nas alturas. Oh Deus, o Senhor é tão maravilhoso. E nós precisamos disso, irmão, porque os nossos filhos, nossas famílias, nossas vidas, todos nós estamos debaixo de uma opressão de iniquidade. E só nos resta uma coisa: se elevar. Se elevar. Eu quero subir, Senhor. Deus, que mundo terrível. Eu quero subir. Não é o discurso futurista, cômodo, do Senhor volta logo. Senhor, não é subir para ir. Vai ser bom quando for. Mas é desde já, todos os dias, nos elevarmos. Escolhermos o bem. Esse mesmo texto que lemos, Gálatas 5. O Senhor diz assim: as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, se elevaram, subiram. Crucificaram sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E eu queria destacar aqui, primeiro, impureza. É interessante que no nosso meio a gente pode falar com muita naturalidade, mas isso não é pecado. Isso não é pecado. Nós temos um assunto tão comum em todo lugar, mas beber um vinhozinho não é pecado. Beber uma cervejinha não é pecado. E realmente eu já disse aqui, não é pecado. E talvez alguém tenha até pego essa palavra e diz assim, está vendo, o pastor disse que pode beber. Não, isso é uma impureza. E aonde uma impureza me leva? Você pode me explicar por que é uma impureza? A palavra que vem aqui a seguir é bebedices. E a palavra bebedices vem de uma palavra grega que é mete, que vem de uma raiz de intoxicação. Tudo que tem algum produto que vai me intoxicar. Então aqui inclui Coca-Cola. Aqui inclui esse mundo de suco que é química pura. E essa palavra vem de comos. E comos é uma palavra grega que expressa orgia, farra, procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Baco. Que coisa esquisita. Paulo está falando de um costume do povo, de beber e sair depois do jantar fazendo uma festinha. Tem nada a ver isso, só está alegrando, só está... Mas, na verdade, eles estão com a bebida exaltando a Baco. E Baco é um deus grego, posteriormente adotado pelos romanos, que vem de Dionísio, e que os estudiosos mostram claramente que ele era o deus do vinho, o deus dos excessos e, sobretudo, dos excessos sexuais. E ele era adorado, daí vem a palavra bacanal. Então Paulo está falando de que uma coisinha simples da sociedade, tem nada a ver, é fruto da carne, é obra da carne. E que quem anda no Espírito não anda nisso. Prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediças, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E eu quero frisar aqui, eu posso então pregar aqui para você, vamos combater tudo isso. Combata tudo isso. Vamos pôr uma regra que ninguém pode mais beber cerveja, ninguém pode mais beber um whiskyzinho, ninguém pode mais beber socialmente, ninguém pode mais fumar um tabaquinho, ninguém pode mais feitiçaria. Não, feitiçaria é muito pesado, não tem aqui. É feitiçaria também, que é a manipulação das coisas espirituais. Mas também é qualquer tipo de impureza. Então nós vamos combater isso. E a nossa igreja vai ser uma igreja que combate. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós só vamos conseguir criar um conjunto de regras. E as pessoas continuarão infelizes. E seremos como Caim, tentando dominar o pecado. E no final das contas, a gente vai lá e mata o sujeito. Não aguentei. Fui lá e pequei. Mas se eu e você decidirmos nos elevar. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é o único que sabe que eu sou um pecador miserável e me conhece em tudo, mas eu me rendo ao Senhor. Eu entrei por esse caminho novo e vivo que é o sangue de Jesus e eu chego aqui na tua presença, eu me elevei lá embaixo, olha essa vida, Senhor, eu vou ter que descer para lá, mas eu vou descer fortalecido no meu espírito. E a minha carne vai sendo enfraquecida, e nessa guerra ela não vai vencer mais. Eu vou me renovar na tua presença, eu vou me renovar na comunhão com os irmãos, eu vou me renovar no culto, eu vou me renovar no meu tempo de adoração, eu vou me renovar, me encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e eu vou vencer o pecado. E eu vou vencer o pecado. Todas estas coisas que dizem respeito ao mundo, o Senhor traz uma palavra simples. Jesus mostra em Mateus 6 que nós precisamos, quando porém orares, entre em teu quarto e a porta fechada orarás a teu pai, que em secreto te recompensará. não useis de vãs repetições como os gentios. Não useis de vãs repetições como os gentios. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Não sejam como os ímpios. Não vivam como os ímpios. Lá no Velho Testamento, em Levítico, o Senhor já tinha dito assim, ó, não cortem o cabelo como esse povo que corta em redondo. Não furem o seu corpo com piercings como esse povo mundano pagão faz aí. Não façam tatuagem nos braços, na roupa, no corpo, como esse mundo pagão faz. Não se pareçam com eles. Fiquem mesmo mostrando que vocês são um povo diferente. Eu posso usar esse mesmo princípio para hoje. Não faça aquilo que todo mundo faz longe do Senhor. Seja careta mesmo. Seja careta mesmo. Seja diferente mesmo. Não, porque não, porque eu não faço porque isso é impureza. Eu não quero, mas tem nada a ver. É, mas é impureza e eu não quero. Eu quero fugir da aparência do mal. Mas porque você está lutando para vencer? Não, porque eu encontrei um caminho tão maravilhoso. Eu entro por ele, o pecado fica lá na porta, e eu subo por esse caminho, e eu me elevo, e eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos começar um tempo de jejum, e nós temos aprendido que o jejum não é uma troca com Deus. Eu preciso de algo, então jejum, e Deus vai me dar. O jejum, na verdade, ele é um mecanismo maravilhoso que faz com que a minha carne se enfraqueça. Você terá que se submeter. Minha carne, você não manda, você terá que se submeter. E quanto mais eu enfraqueço a minha carne, mais o meu espírito pode ser fortalecido. E quanto mais eu fortaleço o meu espírito, mais a minha carne se enfraquece. E Paulo diz que há uma guerra. A carne milita contra o espírito, mas se a minha carne estiver mais fraca, ela uma hora perde a guerra. E eu posso subir e me elevar. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero vencer o pecado. Ele jaz à porta. Ele jaz naquele lugar que é o portal. E é ele que me impede. Seja de cultuar, seja de estar em comunhão com os irmãos, seja de orar, ler a Bíblia, adorar o Senhor. Ele me impede de me elevar. Eu vou dizer não para Ele. E eu vou subir para a Tua presença. E eu vou andar em Espírito. Eu quero isso, Senhor. Deus, nesta noite, nós colocamos nossas vidas no Teu altar. E nós pedimos ao Teu Espírito que nos mostre o que é pecado na nossa vida. E está ali com um lugar cativo. E está ali com uma oportunidade privilegiada. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que mostre a mim o que precisa ser eliminado da minha vida. Mostre a mim, Senhor, que eu vou parar de lutar contra, porque eu quero subir. O pecado jaz à porta. É ele que me impede de ter intimidade com o Senhor, mas eu vou subir. Caim não sabia. Certamente o Senhor providenciou um recurso para ele. Mas hoje, nós sabemos, o Espírito foi derramado. E é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. E nós queremos, Senhor, nesta noite, nos colocar no Teu altar. Se você reconhece, irmão, que há alguma coisa na tua vida que está te impedindo de se elevar, você já sabe que isso é pecado. Não apenas uma coisa feia que você está fazendo. Não. Tem alguma coisa que está me impedindo de me elevar. É o pecado que jaz à porta. E eu não quero ter que lutar contra ele nas minhas forças. Porque está escrito, num texto que Caim não podia ler. Que aquele que anda no Espírito não satisfaz as concupiscências da carne. Mas, Senhor, assim como o Senhor mesmo, pessoalmente, disse a Caim, eu quero ouvir a Tua palavra e crer que é o Senhor pessoalmente me dizendo através de Paulo. E eu quero me encher do Espírito. E eu quero passar uma semana, eu quero passar dias, eu quero crescer na minha vida, na intimidade com o Espírito Santo. Convido você a se colocar de pé. E orar ao Senhor. Senhor, eu quero vencer o pecado. Porque eu sei que o pecado me separa de Ti. O pecado me faz andar como um desnorteado nesta terra, tendo na testa um sinal de maldição, como Caim. E eu não vou ser assim. Eu quero me elevar. Eu quero subir. Eu quero, como Paulo diz, buscar as coisas do alto. Levante a sua mão. Levante a sua voz. E expresse a Ele uma palavra de rendição. Expressa a Ele. Torna-nos um povo mais santo, Senhor. Não significa, Senhor, que o pecado não vai me rodear mais. Não significa que o pecado não estará à porta. Ele vai estar, sou eu que vou subir. Me ajuda a viver assim. E ainda que eu tenha que andar nessa terra e lutar contra Ele, eu vou vencê-lo. Por estar cheio do Espírito Santo. Ah, Satanás, você não nos intimida. Você não nos condena. Porque nós temos o livre acesso. O portal está aberto. Renova com o Senhor, confirma com Ele um propósito de jejum. Senhor, eu vou me fortalecer no Espírito. Esse é o motivo pelo qual alguém vai passar a eternidade longe de Deus. Não é porque não era crente. Eu e você não vamos passar a eternidade com Deus, não é porque nós somos crentes da religião dos crentes. Nós vamos passar a eternidade com Deus, porque desde agora nós conhecemos o caminho que nos eleva a Ele. E nós nos livramos do pecado. E nós crescemos em santidade, isso é, nós crescemos no tempo que permanecemos lá no alto. Livres. Vencendo o pecado. E até mesmo quando estivermos correndo nessa terra, quando tivermos motivo de nos irarmos e descair o semblante, Deus disse que nós podemos dominá-lo, mas não será na carne, será porque estamos cheios do Espírito. Você pode levantar a sua voz e agradecer ao Senhor e glorificar a Ele. Como me elevarei? Porque se eu não me elevar, se eu não te tocar, se eu não entrar na tua presença, eu matarei, eu cairei no pecado, eu andarei errante o resto da vida. Em qualquer momento, irmão, eu e você podemos olhar para a cruz que está lá no alto, no alto do monte. Está a cruz. E ela é a nossa salvação. Senhor, eu tomo a cruz e te sigo. Não significa eu suporto aquilo que está tão difícil, não. Eu tomo a cruz, está lá no alto, eu me elevo. Eu venço o maligno, eu piso. Ele não pode passar da porta, ele não entra aqui. Por isso eu vou andar no Espírito, porque andando no Espírito eu não satisfaço as concupiscências da carne. Minha ira, meu nervosismo, minha impaciência, minha raiva, meu ódio, meus pecados, as tentações, minhas falhas, eu vou vencer no poder do Espírito Santo.